Quanto à professora Langstroth, se não desejar você na palestra, é prerrogativa dela exigir que saia. Mas quem é que paga o salário dela? Sandy ignorou a pergunta. Quanto a mim, e o que estou aprendendo, e em que me estou tornando, e aonde estou indo, e o que desejo, digo que você não tem o direito de infringir o meu universo a menos que eu pessoalmente lhe ceda esse direito. A vista de Marshall estava sendo turbada por imagens de Sandy na posição de levar umas boas palmadas. Enraivecido, ele precisava descontar em alguém, mas nesse momento tentava desviar de Sandy as suas investidas. Ele apontou o prédio de onde haviam saído e exigiu, foi ela quem lhe ensinou isso? Você não precisa saber. Tenho o direito de saber. Você abriu mão desse direito, papai, há muito tempo. Esse soco jogou uma lona, e ele não tinha conseguido ainda recuperar-se totalmente quando ela se foi em direção à rua, escapando dele, escapando a miserável, teimosa refrega em que estavam envolvidos. Ele lhe gritou algo, alguma pergunta meio idiota sobre como chegaria a casa, mas ela nem mesmo diminuiu os passos. O demônio agarrou a oportunidade e Marshall, que sentiu a raiva e a autojustificação darem lugar a um profundo desespero. Ele falhara. Justamente a coisa que ele nunca mais queria fazer, havia feito. Por que cargas d'água era esse o seu feitio? Por que não podia simplesmente aproximar-se dela, amá-la, reconquistá-la? Ela já estava desaparecendo de vista, tornando-se cada vez menor ao atravessar apressada o campus, e parecia tão distante, além do alcance de um braço amoroso. Através da vida e das lutas ele havia sempre tentado ser forte, ser durão, mas no momento estava tão ferido que não conseguia evitar que essa força se esboroasse ao seu redor em ínfimos pedaços. Enquanto ele olhava, Sandy desapareceu numa esquina distante sem sequer olhar para trás, e algo partiu-se dentro dele. Sua alma parecia estar a ponto de se derreter, e naquele momento não havia ninguém no mundo a quem ele odiasse mais do que a si mesmo. As forças de suas pernas pareceram ceder ao do peso da sua dor, e ele afundou até os degraus na frente do velho prédio, desanimado. As garras do demônio circundaram-lhe o coração e ele murmurou em voz trêmula, de que adianta? Veio um clamor trovejante de uns arbustos próximos. Uma luz branco-azulada cintilou. O demônio largou a presa e sumiu como uma mosca apavorada, aterrissando a uma boa distância em postura trêmula e defensiva, os enormes olhos amarelados praticamente a saltar da cabeça e uma cimitarra farpada, cor de carvão pronta na mão que tremia. Mas então houve um inexplicável tumulto atrás daqueles mesmos arbustos, algum tipo de luta, e a fonte da luz desapareceu no canto do Stuart Hall. O demônio não se mexeu, mas esperou, escutando, observando. Não se ouvia som algum a não ser o da leve brisa. Com toda a cautela, ele retornou sorrateiramente ao lugar onde Marshall ainda estava sentado, passou por ele, e espiou por entre os arbustos e no canto do prédio. Nada. Como se detido durante todo esse tempo, um longo, lento bafo de vapor amarelo saiu em leves fiapos encaracolados das narinas do demônio. Sim, ele sabia o que tinha visto, disso não tinha dúvida. Mas por que é que eles haviam fugido? Cinco pouco além do outro lado do campus, mas a distância é suficiente para estarem seguros, dois homens gigantescos desceram à terra como refulgentes cometas branco-azulados, mantidos no ar pelo ímpeto de asas que rodopiavam formando uma sombra indistinta e queimando como relâmpago. Um deles, um homem enorme, corpulento, de barba preta, estava muito bravo e indignado, berrava, e gesticulava furioso com uma espada longa e cintilante. O outro era um pouco menor e olhava ao redor com muita cautela, tentando acalmar o seu parceiro. Em espiral graciosa e fulgurante, eles deslizaram para trás de um dos dormitórios da faculdade e foram pousar nas copas pendentes de uns chachorões. No momento em que seus pés tocaram as árvores, a luz de suas roupas e corpos começou a desaparecer e as asas tremeluzentes se aquietaram de mansinho. A não ser por sua estatura descomunal, eles pareciam homens comuns, um esbelto e loiro, o outro entremeado como um tanque, ambos trajando o que parecia uniforme de faxina do exército, um conjunto caque. Os cintos dourados haviam se tornado semelhantes a couro escuro, As bainhas eram de cobre fosco, e os brilhantes suportes de bronze dos pés tinham se transformado em sandálias simples de couro. O grandalhão estava pronto para uma discussão. Triskal! Rosnou ele, mas ante os gestos desesperados do amigo, abaixou um pouco a voz. O que você está fazendo aqui? Triskal manteve a mão erguida para que o amigo ficasse quieto. Psiu, Gilo. O espírito me trouxe aqui, assim como a você. Cheguei ontem. Você sabe o que era aquilo? Um demônio de complacência e desespero, disso não tenho dúvida. Se seu braço não me tivesse detido, eu o teria derrubado, e de uma única vez. Oh, sim, Gilo, de uma única vez, concordou o amigo, mas foi bom eu tê-lo visto e detido a tempo. Você acabou de chegar e não compreende. Oh, que é que não compreendo? Triskal tentou dizer de maneira convincente. Nós, não devemos lutar, Gilo. Pelo menos por enquanto. Não devemos resistir. Gilo tinha certeza de que seu amigo estava enganado. Segurou com firmeza o ombro de Triskal e olhou bem nos olhos. Por que eu iria a algum lugar senão para lutar? Declarou ele. Aqui fui chamado. Aqui lutarei. Sim, disse Triskal, assentindo furiosamente com a cabeça. Só que ainda não chegou a hora, apenas isso. Então você deve ter recebido ordens. Você tem ordens? Triskal fez uma pausa de efeito e então disse, ordens de tal. A expressão zangada de Gilo desfez-se imediatamente em uma mistura de choque e perplexidade. Caía a noite sobre Ashten, e a igrejinha branca da rua Morgan Hill achava-se banhada no cálido brilho cor de ferrugem do sol poente. Fora, no pequeno jardim, o jovem pastor apressava-se a cortar a grama, na esperança de terminar antes do jantar. Cachorros ladravam na vizinhança, gente voltava do trabalho, crianças recebiam ordens de entrarem para jantar. Invisíveis a esses mortais, Gilo e Triskal caminharam apressadamente colina acima, furtivos e apagados, mas mesmo assim movendo-se como o vento. Ao chegarem à frente da igreja, Hanabus se deu a volta no canto atrás do cortador de grama ensurdecedor e Gilo teve de se deter para examiná-lo. É ele? Perguntou a Triskal. O chamado começou com ele. Sim, respondeu Triskal, meses atrás. Ele está orando agora mesmo, e muitas vezes anda pelas ruas de Ashten intercedendo pela cidade. Mas, este lugar é tão pequeno. Por que foi chamado? Não, não. Por que tal foi chamado? Triskal apenas puxou-lhe o braço. Depressa, vamos entrar. Eles passaram rapidamente pelas paredes da igreja, adentrando o pequeno e humilde templo. Lá encontraram um contingente de guerreiros já reunidos, alguns assentados nos bancos, outros em pé pela plataforma, outros ainda fazendo o papel de sentinelas, espiando cautelosamente pelos vitrais coloridos das janelas. Estavam todos trajando roupas quase idênticas às de Triskal e Gilo, as mesmas camisas e calças, mas Gilo ficou imediatamente impressionado com a estatura imponente de todos eles. Eram esses os poderosos guerreiros, os potentes guerreiros, e em número maior do que ele jamais vira reunido em um só lugar. Impressionou também o ânimo da reunião. Esse momento poderia ter sido uma jubilosa reunião de velhos amigos, exceto pelo fato de estarem todos estranhamente sombrios. Ao correr os olhos em volta do aposento, ele reconheceu muitos ao lado dos quais havia lutado em tempos remotos, Natan, o árabe alto e feroz, de muita luta e pouca fala. Foi ele que havia agarrado demônios pelos tornozelos e os tinha usado como clavas contra os próprios companheiros deles. Armote, o enorme africano cujo brado de guerra e feroz semblante geralmente bastavam para pôr o inimigo a correr antes mesmo de ele atacá-los. Gilo e Armote certa feita haviam batalhado contra os demônios senhores de cidadezinhas no Brasil e pessoalmente guardado uma família de missionários em suas muitas e longas andanças pelas matas. Shimon, o manso europeu de cabelos dourados, que trazia nos antebraços as marcas dos últimos golpes de um demônio evanescente antes que Shimon o banisse para sempre no abismo. Gilo jamais havia travado conhecimento com ele, mas ouvira contar as suas proezas e sua disposição em se deixar golpear com a única finalidade de proteger outros e depois recobrar-se para derrotar sozinho incontáveis inimigos. Então veio o cumprimento do amigo mais antigo e mais querido. Bem-vindo, Gilo, a força de muitos. Sim, era deveras tal, o capitão do exército. Era tão estranho ver esse poderoso guerreiro em pé nesse lugarzinho humilde e pacato. Guilo havia visto perto da própria sala do trono do céu, conferenciando com nada mais, nada menos do que Miguel. Mas ali estava o mesmo vulto impressionante de cabelos dourados e tez rosada, intensos olhos dourados como fogo e um indiscutível ar de autoridade. Guilo aproximou-se de seu capitão e os dois apertaram-se as mãos. Estamos juntos novamente, disse Guilo enquanto milhares de lembranças lhe inundavam a mente. Guilo jamais vira guerreiro algum que lutasse como tal lutava, não havia demônio que conseguisse vencê-lo em manobras e velocidade, espada alguma que pudesse desviar o golpe da espada de tal. Lado a lado, Guilo e seu capitão haviam derrotado os poderes demoníacos desde que esses rebeldes existiam, e haviam sido companheiros a serviço do Senhor antes que tivesse existido alguma rebelião. Saudações, meu caro capitão. Tal disse a guisa de explicação, é sério o negócio que nos reúne novamente. Guilo perscrutou o rosto de Tal. Sim, havia bastante confiança ali, e nenhum traço de timidez. Mas trazia definitivamente uma estranha severidade nos olhos e na boca, e Guilo correu os olhos em volta do aposento outra vez. Agora ele podia senti-lo, aquele prelúdio tipicamente silencioso e agourento à comunicação de penosas notícias. Sim, todos eles sabiam algo que ele ignorava, mas aguardavam que a pessoa designada, muito provavelmente Tal, falasse. Guilo não podia aguentar o silêncio, e muito menos o suspense. 23, contou ele, dos melhores, mais galantes, mais invencíveis, reunidos agora como que sob ataque, a esconder-se de um inimigo temível em tão frágil fortaleza. Com um gesto dramático, ele puxou da enorme espada e segurou a lâmina na mão livre. Capitão Tal, quem é esse inimigo? Tal respondeu lenta e claramente, Rafar, o príncipe da Babilônia. Todos os olhos estavam presos ao rosto de Guilo, cuja reação foi semelhante à de cada um dos outros guerreiros ao ouvir a notícia, choque, descrença, uma pausa desajeitada para ver se alguém ria e afirmava que era apenas um engano. Não houve tal comutação da verdade. Todo o mundo no aposento continuou a olhar para Guilo com a mesma expressão mortalmente séria, tornando impiedosamente inescapável a gravidade da situação. Guilo baixou os olhos à espada. Estava ela agora tremendo em suas mãos. Ele fez questão de segurá-la com firmeza, mas não pôde deixar de fitar a lâmina, ainda arranhada e descolorida pela última vez que Guilo e Tal haviam confrontado esse príncipe de Baal dos tempos antigos.